Falou! Take 1. Dois pilantras foram expulsos da cidade. Agora é cada um por si. Eles querem vingança e não pouparam balas e nem fichas de pôquer. Oh yeah. Oh yeah. É o rei garçom e que tupo, por favor. As dançarinas de cabaré são as estrelas. Parece novela das oito. O xerife evacuou em suas calças porque tem medo dos vilões. É o rei. Garçom, o ídolo. Por favor. Tem homem pra mim nesse bar. Tem homem pra mim nesse bar. Não tem homem pra mim nesse bar. Thank you.